Anoiteceu, não te vi chegando, escureceu. No canto desse sofá, lembrando o sorriso seu. Ainda ontem você era minha, o sofá era seu, da cor que escolheu. Foi dar ouvidos à nossa vizinha, disse que eu te traí, quem sofreu fui eu. Mas você vai voltar, você vai voltar, porque eu vou te ligar. Atende o celular, me faz voltar pro céu. Sem atender, vou pro boteco do seu Israel. Fico por lá e não renovo esse aluguel. Isso é surpresinha, Belon. Aí tá, ontem você era minha, o sofá era seu, da cor que escolheu. Foi dar ouvidos à nossa vizinha, disse que eu te traí, quem soprou fui eu. Mas você vai voltar, você vai voltar, porque eu vou te ligar. Atende o celular, me faz voltar pro céu. Sem atender, vou pro boteco do seu Israel. Fico por lá e não renovo nosso aluguel.